Seja bem-vindo a este podcast, no qual eu vou discutir um pouquinho a respeito da relação entre o sábado e o consumismo. Meu nome é Ezequiel Gomes, eu sou membro da Missão Malásia no ano de 2010, um grupo de teologandos destacados do colégio da Universidade UNASP, para estar fazendo evangelismo na Malásia. E conhecendo a Ásia, nós conhecemos uma realidade muito interessante. A Ásia, a parte que nós conhecemos da Ásia, é uma parte bastante desenvolvida, bastante rica, obviamente que ainda em expansão, em desenvolvimento, mas de uma forma bem clara nós percebemos muita riqueza e o apelo ao consumo extremamente forte. Nós percebemos com certeza essa mesma realidade no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Nas maiores partes do mundo estão dominadas pelo mesmo espírito. E eu acho que é bom pensar o que faz com que o ser humano atribua o valor que ele atribui a certas coisas. Alguém em algum momento definiu que um maço de alface no Brasil custa em torno de 50 centavos, R$1, R$1,50. E alguém definiu que um gravador digital com o qual você pode gravar um podcast, ele custa em torno de R$700. E é interessante pensar nisso. Claro que um produto tecnológico, ele demanda toda uma estrutura de produção, toda uma estrutura de tecnologia, toda uma estrutura de pesquisa, toda uma estrutura, enfim, de demanda, de consumo, para que possa existir. E de alguma forma, isso, entre aspas, justificaria o porquê um valor absurdamente exorbitante em relação a um pé de alface. Agora, muitos dos valores financeiros, monetários que nós atribuímos às coisas, eu imagino serem bastante superficiais e bastante, de alguma forma, injustificáveis. Claro que os produtos tecnológicos, eles demandam maior organização para serem feitos, então eles seriam justificáveis serem mais caros do que os produtos agrícolas, etc. Mas a diferença, ela é bastante significativa e muitas vezes revela a distorção que o ser humano tem dentro de si de atribuir ao que não tem valor, valor, e de não reconhecer o valor naquilo que é realmente valoroso. Eu gosto de pensar nisso porque isso nos leva a reflexões muito interessantes. Todos nós estamos envolvidos numa estrutura social na qual nós precisamos estudar, trabalhar para adquirir dinheiro se nós quisermos de alguma forma morar, nos locomover, nos alimentar com o mínimo de dignidade. Essa é a realidade possivelmente em mais de 90% do território do globo hoje. E nós todos estamos envolvidos nisso, e eu acho que nós temos que pensar nisso, nós temos que trabalhar por isso, nós temos que nos esforçar por isso. Eu não prego uma destruição dessa estrutura nesse momento, mas eu acho que a gente precisa pensar com profundidade a questão. Trabalhar é um privilégio. É muito bom produzir algo. É muito bom você, no fim de um mês, você receber um salário, seja ele de que valor for, no qual você pode ver de alguma forma materializado um fruto de um esforço, de uma dedicação. E eu acho isso super positivo. Claro que o sistema de trabalho no nosso mundo capitalista, enfim, século XXI, ele tem um monte de distorção, um monte de injustiça, um monte de problema, mas ainda assim, esse prazer do ser humano trabalhar e conquistar o seu salário, ele é um prazer que você, possivelmente que está me ouvindo, tem, eu também tenho e muitas pessoas o têm. Agora, é interessante que nós somos um grupo, nós somos seres sociais. E nós percebemos ao nosso redor as pessoas, enfim, vivendo, falando, conversando, e nós aprendemos muito por imitação. E de alguma forma, quando as pessoas ao nosso redor, elas aparecem vestindo certas roupas, falando certas coisas, utilizando certos equipamentos, sejam eles quais forem, em um princípio podem ser até mesmo rústicos, em outros super, hiper tecnológicos e avançados, De alguma forma, nós nos identificamos com o outro, que também é humano como nós e que desfruta dessas coisas, e de alguma forma surge a necessidade, se ela é real ou não, é uma outra discussão, mas de alguma forma surge o desejo do ser humano adquirir coisas. E o ser humano vai atrás dessas coisas e eu creio que é natural que seja assim. E eu creio que o mandamento, por exemplo, que proíbe a cobiça, ele não proíbe o desejo de crescer, o desejo de conquistar aquilo que é genuinamente seu, de forma legal, de forma coerente, de forma correta. Então, de alguma forma, nós temos agora o quê? Nós temos potenciais, nós temos força de trabalho, nós temos inteligência, e nós vamos correr atrás das coisas que nós queremos, sejam elas materiais ou não. E, enfim, para conquistar essas coisas, mesmo não materiais, nós precisamos viver, e para isso nós precisamos de dinheiro. E interessante que se não se coloca um freio nesse instinto do trabalho para se conquistar o que se quer ou o que se pensa que se precisa, ou que realmente se precisa, se você não coloca um freio nisso, possivelmente o ser humano vai se destruir trabalhando para conquistar coisas, e mesmo que conquiste as coisas que quer, não conseguirá desfrutar delas com a felicidade, a paz, a alegria, a profundidade que ele gostaria em tese, em primeira instância. Eu creio que isso é bem claro numa sociedade workaholic, numa sociedade fascinada pela grana, pelas coisas, e que muitas vezes não se satisfaz quando consegue as coisas, consegue a grana. Então eu acho que nesse ponto você começar a pensar na estrutura de trabalho, que não é só no capitalismo, que é de alguma forma, na organização mais primitiva da sociedade humana, já existia organização de trabalho e que nos mostra a necessidade de descanso. É muito bom saber que no centro da lei de Deus existe um mandamento que trata diretamente da questão do trabalho e trata em termos do descanso do teu trabalho. A palavra de Deus declara que em Gênesis que Deus concedeu o trabalho ao homem de uma forma mais penosa após a queda, mas isso mesmo seria uma bênção, porque isso seria ocupação, isso seria desenvolvimento para ele. E quando Deus dá a sua lei, então ela regulamenta o trabalho em torno do descanso. Um descanso que não é ao bel prazer do desejo, descanse quando puder ou descanse quando quiser, ele é fixo, ele é o sétimo dia. E ele envolve mais do que o descanso físico, ele envolve a confiança que descansa na certeza do amor, da presença de Deus e de que o que ele quer é melhor e de que o que ele faz, o que ele tem preparado para nós é melhor. Eu acho que quando a gente olha o sábado desse ângulo, muito menos do que um empecilho ao desenvolvimento do teu trabalho, ele se torna justamente um marco no tempo que dá significado ao seu trabalho. E eu acho que nesse ponto nós podemos glorificar a Deus por conhecermos essa verdade. Claro que há de se pensar toda a questão ética, enfim, situacional de uma situação de pecado, no qual o trabalho do policial, do médico que salva a vida e de alguns outros poucos setores essenciais para a vida humana, que eles devem ocorrer, eles devem acontecer, em que termos eles podem acontecer ou não, enfim, essa é uma discussão muito interessante, muito bacana, e acho que vale a pena a gente se empenhar nela com inteligência, com profundidade, com o coração aberto, mas ao mesmo tempo a gente retornar a esse padrão que a palavra de Deus coloca. Nos seis dias trabalharás e o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, no qual você vai desfrutar dos frutos do seu trabalho em um dia de comunhão especial com Deus e com as pessoas a quem Deus ama, aqueles que vivem ao seu redor. Eu espero que a gente possa ter essa experiência de descanso do trabalho, que não é só o descanso do não ir para o trabalho, mas é do descanso de parar de pensar um pouquinho então, na venda, no processo, em toda a estrutura do teu trabalho, para você se concentrar mais naquilo que é muito mais interessante, que é a realidade espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.